tereceira. Se transaria, Nito querendo sua traseira. Quer ser bancada por falar lado, mas não põe impressão. Aqui pra ela, ó. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, sempre ela em baile de patricinha, mas quer escutar a Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Só transaria, Nito querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Só transaria, Nito querendo sua traseira. Oi, GG, tu sabe que o nome dela é Kelly? Ela quer lhe roubar. Quantos seguidores você tem? Quer lhe ver pagando tudo pra ela. Onde você mora? Ô, interesseira, amiga. Cega. Qual quer te faixa, danada? Qual é seu signo? É. Transariano. Então solta o. Solta a batida aí, ô, GG Portugal. Oasis, a incomparável. Senta novinha, quica malvada, rebolando a raba dando bum bum dada. Senta novinha, quica malvada, bum bum bum bum bum bum dada. Vai, vai, vai, vai. Novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. WMJK na aquecimento, tá com traga. Que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha, assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás, novinha tarada, tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. Cai o WMJK na aquecimento, tá focado. Senta novinha, quica malvada, rebolando a raba dando bum bum dada. Senta novinha, quica malvada, bum bum bum bum bum bum dada. Vai, vai, vai, vai. Novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. WMJK na aquecimento, tá com traga. Que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha, assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás, novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. E aí, Lucas Louco? MC Lá. E aí, ladrão? É nós novamente. Ô, João. Hoje eu estou no horário de verão. Eu tô no Mandelão. Ela e o Lucas Louco mudando o time do seu dia. Acorda, bundão. Vamos lá, Hulk. Põe a Oasis pra tocar. E aí, Lucas Louco? Quem diria? Nós no Mandelão. Bubô. Tá na hora, bombom. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá na hora, bombom. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Acorda, bundão. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Cola e Lucas Louco, cê nunca perde a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Cola e Lucas Louco, cê nunca perde a hora. Bumbum marcando meio-dia. Bumbum marcando 3 horas. Bumbum marcando às 6. Bumbum já é 9 horas. Bumbum marcando meio-dia. Bumbum marcando 3 horas. Bumbum marcando às 6. Bumbum já é 9 horas. Vai!